Alerge Serviço. Depois de 8 anos de estrada, o Comédia em Pé continua fazendo sucesso no Rio. O espetáculo, estrelado por Cláudio Torres Gonzaga, Fernando Caruso, Smigel e Vitor Sarro, está no Teatro das Artes até 26 de fevereiro, nas terças e quartas, às 9 horas da noite. O Teatro das Artes fica na Rua Marquês de São Vicente, 52, no Shopping da Gávea. O ingresso custa R$ 60. A lista do pré-carnaval dos blocos de rua já foi liberada pela Prefeitura. Se quiser ficar por dentro da agenda dos blocos, acesse o site http://carnaval2014.rioguiaoficial.com.br/agenda e escolha onde você quer aproveitar a festa mais popular no Brasil. O monobloco vai estar na Fundição Progresso na sexta-feira. O endereço é Rua dos Arcos, 24, na Lapa. O ingresso varia entre R$ 60 e R$ 160. Arnaldo Antunes vai se apresentar na sexta e no sábado, às 9h30 da noite, na Miranda. O show Dois Violões conta com as presenças de Chico Salém e Ana Canhas. O endereço do evento é Avenida Borges de Medeiros, 1424, na Lagoa. O ingresso custa entre R$ 60 e R$ 175. Para os apaixonados de plantão, a exposição Amor, Amor, Amor estará no CCBB até março. São 61 imagens de 23 fotógrafos, incluindo o tão aclamado Henri Cartier-Bresson. As obras estão na 1º de março, 66, no centro da capital, de quarta até segunda-feira, das 9 da manhã às 9 da noite. A entrada é franca. Continuando no mundo das artes visuais, até o final de fevereiro tem exposição fotográfica sobre o cordão da bola preta, no Sesc Ramos. A autoria é de Márcio R.M. e as obras estão na Rua Teixeira Franco, 38, em Ramos. O Sesc funciona de terça a sábado, de 9 da manhã às 8 da noite. A entrada é franca. Reportagem Patrícia Potevan.